Aí, filha, você cresceu, tá? Pode me chamar de titio, bonecão da estrela. Vem. Tô na balada, sou mulherada, sou gatinha. Portal do La Rocha. Só as gostosas. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe o bumbum pra mim. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa. Eu tô solteiro, mas não tô sozinho. Tô igual a uma lata, uma chuta, outra cata. Chuta, outra cata. Cata. Tem lourinha, tem moreninha, tem pretinha. Chuta, outra cata. Chuta, outra cata. Elas me pegam, me beijam, aperta, amassa. Chuta, outra cata. Chuta, outra cata. Elas me pegam, me beijam, aperta, amassa. Perdi uma, ganhei duas. Escutou o papo do molecão? Sou mulherada, sou gatinha, sou filé, sou as gostosas. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe o seu bumbum pra mim. Te pegue, bonequinha. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe com o bonecão assim. Eu tô solteiro, mas não tô sozinho. Tô igual a uma lata, uma chuta, outra cata. Uma chuta, outra cata. Cata. Tem lourinha, ai tem moreninha, pretinha. Tô me sentindo igual uma lata. Elas me pegam, me beijam, aperta, amassa. Aperta, amassa. Vem, chuta, outra cata. Chuta, outra cata. Elas me pegam, me beijam, aperta, amassa. Vem. Chuta, outra cata. Chuta, outra cata. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe o bumbum pra mim. Vem assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe com o bonecão assim. Toda cheirosa, toda gostosa, mexe com o bonecão assim. Vem assim. O jogo da vida que me ensinou a ser assim, tá? Que Solim Maneira e Ricardo Moura.